Duas amigas que já não se veem há algum tempo encontram-se na rua. Olá, Tita. Está boa. Há séculos não ouvi. O que é que tem feito? Nada de especial, Mizé. Vou lindamente. E a menina está boa? Oh, Tita, se vê bem. Então o seu filho deve estar enorme. O Martim está belíssimo. Olha, já anda há 2 meses. Ai, mas isso é super ótimo. Já deve ir-se pé longe.